Base da 17, extrema chá, travado, Charles, tranquilo. Sim, sou autorizado, pouso, pistão 17, 090, 109. Valeu, pouso, Charles, tranquilo. Gente, eu estaciono a frequência livre. Meu Charles Cassino, no solo 50, qual local de estacionamento? Para a mapa. Duas estáticas, que é data, reposto liberado. Geral 996, chama o centro de Cícero na frequência 1-2-6-2-5. Por favor, 1-2-6. 1-2-6. próxima é 85. Hotel Romeu Golfo, decolagem por conta e risco da Enrimar. Chame fora do solo e aguarde autorização para o cruzamento da pista 1735, sentido norte-sul. Cruzamento da pista 1735, sentido norte-sul. Seu Romeu Golf, a torre não recebe a sua transmissão. Seu Romeu, seu Romeu Golf, torre Salvador. Colagem por conta e risco da RMA, chame fora do solo, Hotel Romeu Golf, a princípio aguarde para o cruzamento, sentido norte-sul, 1735. Setor norte, aguarde para o cruzamento, até o meu golfe. Vai aguardar para o cruzamento, até o meu golfe. Pista no 028 livre, informo tráfego, Romeu 44, mantendo espera no setor norte de Salvador, uma milha e meia do aeródromo, a 500 pés. Vento 100 graus, 119. Autorizado por outro, pista moderna. Alfa, tá cruzado na retaguarda. Papa Romeu, até Romeu Golf, ciente, autorizado, cruzamento, sentido 1735. Aguarde transferência de comunicações e controle. Autorizado 1735, aguarda para transferência da Romeu Golf. Sobrevoo vai ser paralelo, ok? Pode considerar o corredor cheio, inicialmente? Confirma 510, sobrevoo paralelo após o Rio Vermelho. Chame agora então o controle Salvador, frequência 120.8 para autorização. Vai chamar o controle, cruzando mais 5 segundos, local meu. Controle Alfa Romeo, local meu. É, 6250. Solo 5-7, libera direita, solo 1-2-1, na decimal 9. Decimal 9, direita, na decimal 9. Gente, eu escuto o controle. Escuta, agora. autorizado decolar, 090 graus, 129. Fala. Onda como 03, controle de Salvador, 120, versão 8. 208, obrigado, bom trabalho. Onda Salvador, uma boa tarde, Xana. Bom dia ainda, Xana 63, 11, para o planeta 07. 171. Aqui é só regressar por aqui? Autorizado, ali é uma fia. Nada nem uma fia, porque eu não quero. Pois é, não sei se você... Autorizado, decolar agora. 100 graus, 139. Autorizado, alinhar e decolar, estou no zero, vou 21 no 71. Fomos informados pela infraero que um animal cruzou a pista, um cachorro. Tudo será feito uma averiguação. Certo, estou 2 anos agora. Gente. Romeu Bravo, a nossa última zero está em frente de casa. Se você quiser iniciar a redução para evitar uma possível espera, pode fazer um cachorro à pista. A zero vai lá fazer a vistoria. Cliente, eu pego meu bolso e posso te passar. Centro de Sítio, na frequência 126, decimal 2. Meu nome é Bravo Oscar, eu sou do Itatang, e a gente já era um teste para fazer minhas possibilidades. Olhada, pista está livre, autorizado decolar, 100 graus, 121. Autorizado decolar, 100, 121. Bom dia, vou deixar 65, pronto para fazer espera. Gente, mantém a foto de espera. Mantém. Eu acho que eu estou na torre 1 e 9, chama para ingresso, pista 17, Serra Bravo Serra. Gol 2065, autorizado decolar, 100 graus, 129. Quero decolar, 2065, na pista 10. Mike Eco Zulu, pátio 4, livre táxi, chama para ingresso. Salvador, Papa Romeu, Romeu para fora. Meu Bravo Oscar, eu siga. Passaram a notificação do plano, eu transferi como uma base pela direita para a captura da 7, da presente. Plano de voo, instrumentos cancelados 1-8, reporte de base para final da 1-7. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Passa de base para final da captura 1-7, eu vou na final da 1-0. Na escuta? Na sua escuta. Já propõe o cancelamento, está prosseguindo para a 1-7? Prosseguindo para a base da 1-7. Então o meu Bravo Oscar passou o suporte para a 4-7? Trocada está. Gente, o meu Bravo Oscar suporte na curta de 1-7 agora autoriza só para a pouca. Essa é a porta. Só vai o meu até o meu Golf visual com Charlie 2-5 Bravo aproximando para a cidade de 1-7? Ainda não, querido. Negativo, Papai Romeu, Serra Bravo, Serra Guaixa, ingresso. Fala visual, coronado. Seguinte. Confirme, o Serra Bravo, Serra, o senhor ingressou na pista e fez o 180 e agora saiu da pista. Isso, você se equivocou e entrou na pista e regressou, é isso? Ciente. Romeu Bravo Oscar, autorizado pouso na pista 17, 090 graus, 131. Está livre pouso 17, está chave travada, Romeu Bravo Oscar. Gol 2065, decolou os 20, chama o controle 120-8. 28, bom trabalho, 2065. Papá Romeu até o Romeu Golf, condições de fazer o circuito pela direita, pista 1-7. Botar o Romeu Golf, está pousando aí, Márcio. Prossiga para o setor norte agora, controla norte, e está autorizado voar paralelo à pista 1735 para a Enrimar. Bem, está prosseguindo com a Enrimar, visão alternada na final, não interfere com a pista 1-7, nem com o Tondos. Menos umas 15 milhas. Gol 2065, a transmissão foi cortada, continuando pelo controle, desvio, continua 3-4-0. 3-4-0, aproximadamente 15 milhas. Entendido, 2-0-0, 15 milhas. 2-4-0, 15 milhas. Gente, 2-4-0, 15 milhas, após o desvio, beleza. É desvio, né? Gol 2065, obrigado. Controle, se puder coordenar para o Edmonte, Leda, a gente tem uma outra formação próxima ali. Se puder voar depois de 15 milhas, Monte, eu agradeço. Gente, informa a parte do desvio, gol 2-0-5. Reportarei. Prossiga, Mike Aquilo. Firmo. Você é a Brasília, autorizada na Lima 3. Eu vou na Pationa, chamo em recife, frequências, olho de medicina 0, 0, 2, então, após o desvio, uma ótima, está aprovando uma ótima agora, 2065, obrigado. Ok, Mantenha meu pai em São José do Che até a liberação do controle para acender o 065. Serra Telegraf, por favor. Teste, já entrou na 00 graus e na 09. Como é que é que você vai estar com o telefone do Matheus? Estamos em Serra Yankee, com foco radar, está a 4 milhas e meia para a posição coral. Vou para a posição ETAP para completar a chegada do Amazonas, quando o Uruguai descida do CPM 052. Decolado aos 24, chama o controle de Salvador, 1-0-0-2-1-8. 1-0-1-3-1. Mantendo a separação do tráfego, decolou à frente, de decolagem, 1-0-0-0-2-2. Direito ao meu, prossiga. 4-4-4. São Paulo, Serra, Brasil, Serra, Matheus, 50 pés de lá, 1-0-7, corredor a Serra, parte fora do mar. Eu posso prever a Serra, quando possível, autorização para 065, boa noite, 33. Alô, Serra, Brasil, Serra, qual é o meu previsão para você? 220. Tinha autorizado o voar direto do destino, 220, suba inicialmente até 3.500 pés, que é legal na 07. Alfa Juliette, o meu autorizado para seguir a pista, posso lembrar uma patata para o 45? Salvador é o Papa Romeu mais seco do Lu, bom dia. Papa Romeu mais seco do Lu, bom dia, companheiro Radar de Coragem. Aqui assim, condições visuais, 110, tiver condições de ligar direto Maratinha, eu passo 2-0-2, eu fechei o seu lugar. Passar 2-0-2, Salvador é mais seco do Lu. Chama Recife, frequência 1-2-0 até 1-2-0-35. Bom dia, 1-2-3-0, próximo do ponto 0-0, pronto. 1-2-3-0, autorizado, alinhar e decolar, pistola 0, vento 1, 0-0 graus, 1-3-0. Livre, alinhar, ter, decolar, 1-0, boa, 1-2-3-0. Qual é o mapa, Litoral? 2-0 na frente. Sente. E já fechou o leite, Romeu? 3. Serra Bravo Serra, recebo que está na proa 250. Serra Bravo Serra, comprou? Serra 245 no momento. Estabilize na 220, alterna que o final da aproximação para Serra Bravo Serra, subindo ao 3.503. Circular 229, tendo controle Salvador 1, 229. Controle 1-2-0-2-1-2-0-2-1. Controle Salvador, bom dia, 1-2-0-0. Gol 2-3-0, contato na hora de colagem, se quiser vir a Salva Puca para o nível 370. Salve Puca para 370-2-3-0. O que tenho no radar está na posição de 1 hora, 3 milhas, quase no sudoeste, cruzando 2 mil pés para o 2065. Começar a Bravo Serra, autorizado subida para o 2065. controle ciente, aguardando mensagem de pouso, sua frequência livre. Quando possível, confirme o estimado para ingresso na terminal e o estimado para todos. Serra Juliette, Serra confirma. Serra, Ilhéus, pergunta 4, ou irá manter após Ilhéus? Serra, Bravo Serra, após Ilhéus 4, ou irá manter o destino?